pra gente dar uma relaxada antes de começar o BetaCast, acho que a gente podia brincar um pouquinho de adivinha se puder. Um quadro pra gente separar assim, algumas frases impactantes de um livro. Uma brincadeira mesmo de adivinhação, se puder. Demorou. Claro. Então eu vou começar, pode ser? Pode. Então vamos lá. Vamos ver se o pessoal de casa é bom mesmo pra adivinhar isso aí. O Bruno também. Mas, o Bruno tem spoiler, não. O Bruno não vale, não. Só o pessoal de casa. Então vamos lá, gente. Adivinhe se puder. Naturalmente, está acontecendo dentro da sua cabeça. Mas por que isso deveria significar que não é verdadeiro? Eu vou dizer. Se não tivesse spoiler aqui no meu roteiro, eu saberia. Embora eu não tenha lido o livro. Tá fácil, né? Eu acho. Eu achei fácil. Fala, Bruno. Fala aí que você tá falando que é fácil, é fácil? É fácil. Posso dar resposta já, sim? Gente, já pode dar resposta? Não sei, vocês querem deixar a resposta pro final? É claro, tem que dar não, resposta. Pro final? Agora? Já pensou? Que maldade. Não, não vamos deixar o povo esperando, não. Vamos dar agora, senão, né? Eles não vão nem prestar atenção. É verdade. No BetaCast direito, esperando a resposta. Vai todo mundo pular pro final direto. Já pensou? Aí não, né? Aí não. O Bruno, você quer dar a resposta? Pode ser. É claro que esta frase é de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Aí. Quem falou também? Quem falou também? Como assim? Quem falou? Então, quem falou? Quem falou? Gente, agora... Calma aí, deixa eu lembrar quem falou. Porra, essa foi linda. Ah! Foi Dumbledore, não foi? Foi! Foi mandou bem, foi mesmo. Peraí, eu tenho uma. Adivinhe se puder. Francamente, minha querida, eu não dou a mínima. Ui. Cara, eu adoro essa frase, fala sério. É muito que se dane todo mundo. Foi bem snob, né? Não, mas tem o contexto. No contexto, ela tem tudo a ver. Vocês sabem? Eu não saberia de onde era. Eu também não, infelizmente. Eu não saberia. Quem falou foi o Rhett Butler, de O Vento Levou. Rhett, you go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Tá bom, eu tenho mais duas frases pra vocês tentarem adivinhar de onde é, vocês e o pessoal de casa. E já vou dizendo que esses dois livros que eu escolhi, eles são tipo muito a minha cara, né? Eles são doidos igual. Eu vou começar pelo mais doido, ok? Então vamos lá. Diz assim: nós todos sabemos, claro, que nós nunca deveríamos, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, e vai por uma página inteira falando nunca, só escrito nunca. Nós nunca, nunca, nunca deveríamos mexer em qualquer tipo de dispositivo elétrico, nunca. Adivinhe se puder. Ai, caramba. Alice no País das Maravilhas não pode ser. Pomba? Nunca, nunca, nunca. Eu não sei. Jesus, isso tá difícil. É, não, porque uma frase dessa só pode ser coisa de Chapeleiro Louco, né? Gente, quando eu li isso, eu olhei uma página inteira só escrito nunca. Falei, gente, não é à toa que esse livro tá ganhando uma série na Netflix. Ai, meu Nossa. Deus. Pronto, já spoilei. Pode dar a resposta? Pode. Desventuras em Série, o livro 2. Que é o The Reptile Room. Que é, né, o Salão dos Répteis. Não ia adivinhar nunca. Caraca. Não ia, eu também não. Agora eu tenho uma. Esse aí você... É, isso foi... Pegou pesado. Foi pesado, isso aí. Isso foi engraçado. E a última que eu tenho, esse é mais fácil. Esse eu meio que, assim, vou estar dando um spoiler, mas eu não tô nem me sentindo culpada. Que horror. Porque se você não leu esse livro, você já deveria ter lido, ok? Ah, tá, desculpa. Desculpa por existir, desculpa. É, pra quem gosta... Ah, não vou dar spoiler não, espera aí. Vamos lá, então. Anos mais tarde, já estavam tão acostumados a brigar e fazer as pazes que se casaram, salvando assim as aparências. Mas Jesus, isso pode ser qualquer história. É. Eu também acho. Mas escrito isso explicitamente no livro é difícil achar. Já estavam tão acostumados a brigar e fazer as pazes que se casaram, salvando assim as aparências. Não sei, parece a história da minha vida. Deixa eu pensar. Ai, gente, não sei. Posso vou fingir ideia. Não. Então, eu vou dar a resposta pro pessoal de casa. E pra gente também, por favor. Exato. É das Crônicas de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino. Nossa. Mas, gente, sério? Eu não lembro disso. Aham. Uhum. É. Seríssimo. Seríssimo. Acabei de dar um spoiler fortíssimo, quentíssimo. Gente, eu tenho que ler com mais atenção. Esse negócio de devorar livro não tá dando certo, não. Nem diga. A menina que devorava livros. Eu ri tanto quando eu li essa frase no livro. Vocês não fazem... Ah, eu não sei. Eu acho que quando eu casar com alguém vai ser nesse estilo aí. Já fala assim, se a gente já briga tanto, vamos casar que alivia aí. Ai, que horror. Já adianta o bonde. É. Essa eu não ia adivinhar, não. Não ia adivinhar nunca. Porque eu não prestei atenção nisso, não. Final, né? A gente já tá quase parando de ler. Deixa, o próximo quadro, adivinhe se puder. Eu vou também trazer uns livros, assim, de umas coleções, assim, de 4, 5. Ah. 5 livros. Aí eu meto uma frasezinha lá do meio. É, uma frasezinha lá do meio, tu vai ver só. Não, que horror. Eu não li tantos livros assim na minha vida. Vamos devagar. I'll be going now, Harry. Professor, is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real? Olá, leitor, autor, revisor e também gente curiosa! Estamos entrando com mais um BetaCast e trazendo para vocês um tema muito interessante, motivo de algumas perguntas sobre o tipo certo de marketing para atrair os leitores para sua fanfic. E no meio das nossas pesquisas, nós demos de cara com... Fanfic Trailer! Exatamente! Fanfic Trailer, que é exatamente o tema do nosso episódio de hoje. Eu estou na companhia da nossa querida Beta, claro. Trocadilho. Engraçadinha. Na companhia da nossa querida Beta, claro, a Clara. Alô. Também conhecida como Ladybug no Nia Fanfiction. E nós temos também o nosso convidado de hoje, que é o querido Bruno. Beta da Liga e estudante universitário de cinema. Calhou exatamente aí o ramo de estudo do Bruno com o tema de hoje. E aí, minha gente, tudo maravilhoso, tudo lindo? Muito lindo ser convidado hoje, viu? Obrigado. O Bruno, ele fala que é tímido, mas não acreditem no que ele fala, porque, assim, ele fala muito, pelo menos no chat do Facebook. Bom, e aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bom. Ah, eu tô bem. Tudo certo. Tudo ótimo. Ansiosa pra saber aí como é que vai ser esse método de fanfic trailer. Tô muito segura disso não, mas vamos lá. Bora. Gente, olha só, antes da gente explanar e tal, eu queria saber o que é fanfic trailer. Eu tô aqui pensando se isso aí não é um filminho spoiler de fanfic, sabe? Eita. Ah, não. Não, não é filme spoiler. Spoiler é... Não, não tem a ver. Só se o autor quiser mesmo dar spoiler, porque é mais uma sinopse visual. É tipo um vídeo de 2 minutinhos de duração, por volta disso, só vai contar o principal da história. Uma sinopse mesmo. Sinopse visual. Gente, isso é muito chique. Ótima definição. Né? Deu um toque elegante essa expressão aí. Com certeza. É tipo... A ideia é divulgar a fanfic, não é isso? Isso, exatamente. É o marketing. É feita exatamente pra fazer um público maior pra sua fanfic, né? Ele faz parte do plano de marketing, como os filmes, na verdade. Tem até uns book trailers aí que eles fazem, apesar de ser mais raro de a gente ver. São imagens, cortes de cena de filmes que os avatares são escolhidos, às vezes é só a paisagem mesmo, são GIFs. Pode ser que tenha até frases, um texto bem elaborado, exatamente para criar expectativa no leitor. Se for bem elaborado, fica muito legal de fazer. Com certeza atrai um leitor curioso. Ah, quero provas. Ok, já que estamos aqui hoje, então, para desvendar os mistérios do fanfic trailer aí que vocês estão tudo falando aí, então não vamos ficar só na curiosidade. Roda a vinheta aí que a gente já vai começar. Pra quem gosta de ler... Eu tô começando agora, moço. E pra quem gosta de escrever, como é que fala? BetaCast! O João de Santo Cristo, coitado, ia revirar no... podcast da Liga dos Betas, do Niaf Fanfiction. Trazendo pra você todo o amor que tem pela língua portuguesa. Deus me livre se colocasse em faróis de caboclo. Aí, a pergunta que não quer calar. Trailer pra fanfic funciona? Será que você é atrativo mesmo? O que vocês acham? Ok. Eu vou começar porque eu vou deixar o mais entendido do assunto falar por último. Pra dar aquela explanada geral. Mas eu acredito que, como o Bruno falou antes da vinheta, funciona sim. É justamente essa função da fanfic trailer. É você conseguir agregar um público maior. Porque, às vezes... numa sinopse escrita só, a pessoa se perde um pouco. Eu acho que talvez da vibe, vamos dizer assim, do livro. E talvez, principalmente para aquelas pessoas que têm uma personalidade assim mais visual, ela consegue entender um pouco mais do que a história vai tratar se ela tiver algo visual. Uhum. Um material visual que ela consegue ter como base a história para poder saber se ela se interessa ou não. Eu, particularmente, não assisti muitos fanfic trailers ou book trailers, mas eu lembro de ter assistido um faz um tempo já, de uma fanfic que eu li, e ele era bem interessante. Tinha mesmo isso que o Bruno falou, de recortes, de cenas. Eu não sei de onde tiraram aquelas cenas, não sei, provavelmente é de alguma coisa que já era pré-existente. Fanfic é difícil você, vou fazer uma produção. É difícil fazer isso. Com certeza, mais difícil. Mas o interessante é que ficou muito bem feitinho, realmente, não é porque... é um negócio pra fanfic, ou que você não pode gastar, ou que você não tem como filmar aquilo com pessoas e situações originais, que não pode ser bem feito. Sim, exatamente. Geralmente fica muito interessante, fica assim, bastante atrativo. O único problema mesmo é fazer as pessoas verem, né? Fazer isso chegar até as pessoas. É um negócio da divulgação, né? Mas como assim? Você acha que é complicado? Porque hoje em dia eu vejo tanto autor colocando as coisas assim no Facebook, por exemplo. E alguns também estão colocando os vídeos no Instagram. Eu tenho visto assim alguns autores que eu conheço. Até que escrevem fanfic mesmo. Colocando as fanfics ali, né? Eles botam pra produzir em outro lugar. E repassa ali nas redes sociais. Eu tenho visto isso. Acho que é uma maneira de divulgar, né? Já que a gente tem aquelas questõezinhas do NIA com relação ao corpo do capítulo, né? Acho que se fosse entrar e coloca só nas notas, não é isso? Sim. Não vai colocar na sinopse. Eu acho que coloca nas notas, não é? É uma sinopse, mas não vai colocar na sinopse. Não, é, mas eu acho que dá pra fazer essa divulgação também pelas notas. Mas eu tenho visto muita gente fazendo nas redes sociais. As redes sociais, elas funcionam muito. E eu acho que principalmente o Tumblr. Porque o Tumblr, ele é um blog que ele é mais voltado pros fandoms, em geral. Uhum. Eu acho que é um lugar bom pra você interagir e divulgar as suas coisas. Porque, por exemplo, eu não tenho um círculo de amigos que lê fanfic. Que, aliás, até é chato falar isso, mas eu não tenho nenhum círculo de amigos que é muito acostumado a ler livro e comentar, sabe? Ser um bookwarmer. Ah, isso é um bookwarmer, na verdade. Isso é muito ruim. É. Então eu não vejo nada disso assim rolando na timeline do meu Facebook, mesmo no meu Twitter, onde mais? No meu Instagram. Então o lugar assim que eu costumo ver mais é mesmo o universo do Tumblr. Eu acho que é um bom lugar de divulgação pra quem quer fazer no seu fandom, principalmente se ele é um fandom famoso. Tumblr é um bom lugar, mas não só ele, igual vocês falaram. Qualquer rede social, mande brasa. Principalmente na rede social, se você colocar só texto, só aquela sinopse linda, maravilhosa, a pessoa vai passar batida, né? Mesmo que uma capa, um trailer sempre é mais atrativo. A pessoa para ver aquilo, se interessa. Engraçado que eu vejo, eu conheço os book trailers, eu conheço o teaser. Pô, você falou em trailer de filme, beleza, conheço também, né, quem não? Mas será que isso não é muito trabalhoso? Porque geralmente quem é que vai fazer isso, quem vai se virar nos 30 aí pra resolver isso é o autor, né? E aí sabe lá como é que ele vai conseguir resolver isso. Ah, mas então, por incrível que pareça, não é mistério nenhum. É igual o Bruno falou, é o mesmo processo dos trailers de cinema. Agora você para e pensa, mas aí você quer complicar ela, hein? É igual o trailer de cinema, então eu vou precisar de uma produção toda chique, né? Não é isso. É, quem tá afim de fazer um trailer pra fanfic pode usar a sinopse como uma base de roteiro desse vídeo. E é seguro, porque ninguém conta o final de uma fic no sinopse, certo? É verdade. É, né? Não vai. Ninguém vai contar a história de uma fic na sinopse. Então, é só isso. É você pegar a sua sinopse, ver lá o que tá dizendo, se tem... você pode inventar até um curto diálogo de personagens, ou pegar um pedaço dos diálogos da sua história baseado na sua sinopse, ou... uma narração simples, você pode fazer também sem diálogo nenhum e montar o seu trailer. O Bruno, ele é o nosso convidado, ele pode explicar melhor, porque ele está atualmente cursando o terceiro período de cinema, na faculdade de cinema. Então ele pode explicar melhor pra gente essa área aí de como é que faz uma fanfic trailer aí pro pessoal. Então, na verdade é simples. É trabalhoso, mas é simples. Como você disse, tem que ter um roteirinho básico pra gente não se perder. Tem que ter uma ideia de atrair o leitor e não deixar ele confuso. Tem que ser bem simples mesmo. Simples de entender, na verdade, né? O que você vai precisar, na verdade, é um programa de edição de vídeo. Um bom programa. Tipo Sony Vegas. Ele é considerado um dos melhores, mas é cheio de coisinhas e de detalhes, né? Que um editor de primeira viagem às vezes não consegue lidar muito bem. Então é bom começar por um mais simples, tipo um Movie Maker. Aliás, e que é grátis. Sim, que é grátis. E que é grátis. Boa parte das pessoas hoje em dia começa, aliás, pelo Movie Maker, né? Porque é realmente bem simples, é bem intuitivo o programa. Aí você vai colocando suas coisas numa pasta separada pra não se perder, vai fazendo recortes. Seus GIFs, né? Se por acaso tiver. Tem gente que também usa imagens, isso não é problema nenhum. Se for bem feito e bem colocado, fica super interessante também. E você vai inserindo tudo de modo cronológico, tem sempre uma linha do tempo, isso em todos os programas. Todas. Você pode mexer à vontade, tipo, dar uma de Deus ali no seu videozinho, cortar, tirar e pôr de novo, é lindo. Você coloca tudo na sequência certinha e tem até uns tutoriais na internet. Não dá pra gente ensinar aqui, né? Porque o tempo é curto. Mas eu vou deixar o link na descrição. Show. Então, basicamente, é isso. É basicamente imagem e som mesmo. O problema mesmo é achar as imagens, né? Que batam com sua fic. E tem esse negócio também que você tem que... A gente não pode esquecer que tem que inserir o disclaimer. Sim. E aí, a gente entra num outro tópico aí que eu gostaria de comentar com vocês. Pra quem não sabe, disclaimer é o termo de responsabilidade, um aviso legal, que se faz pra informar e alertar sobre o conteúdo. É, no caso de uma fanfic trailer... Igual a gente tá comentando aqui, o disclaimer, ele é uma ferramenta para, por exemplo, avisar que o vídeo contém cena de fulano, cena de ciclano, ou que a música que você tá usando não é da sua autoria, é de outra pessoa, esse tipo de coisa. É igual a gente faz mesmo quando vai escrever uma fanfic, tem aquela área, principalmente no NIA, que é usada justamente pra gente deixar o disclaimer da história. Então você vai falar assim... Ah, personagens não me pertencem, pertence a fulano de tal série, a única coisa que eu fiz foi inventar o enredo da história. É esse tipo de coisa que você faz no disclaimer. É avisar pro pessoal que certas coisas ali que você tá usando no vídeo que você está produzindo não é da sua autoria, é de outra pessoa. Isso aí é um ponto bem sensível, Ellen. Porque... Com certeza. Porque quando a gente trabalha com a imagem de pessoas conhecidas, com música que pertence a alguém, isso é meio complicado, né? Uhum. Então, assim, direito de imagem, som, ele é um tema que esbarra na criação de qualquer trailer amador. Isso aí não tem nem o que discutir. Quando você está utilizando uma foto ou a música, né, de outra pessoa sem permissão, é muito importante... a gente trazer isso para a nossa conversa, porque tem gente que acha que é só colocar o conteúdo ali de outra pessoa, assim, na boa, na internet. Então, só para deixar o pessoal situado, pode tomar um prejuízo judicial por isso. Tô certa ou tô errada? Certíssima, né? É importante ter disclaimer, porque tem gente que é bem chata com isso. Nossa, é só uma fanfic trailer, não vai dar nada, a pessoa não vai nem ver. Não, gente, a pessoa vê mesmo. Mesmo que você tenha só usado como fonte de inspiração aquela ceninha curtinha do filme dele, a música tem que ter disclaimer, porque isso dá um problema do caramba. É, e principalmente assim, gente, se a música não é da sua autoria, igual eu falei, e não foi, por exemplo, o seu parente, o seu tio querido que fez a música, ou a sua prima não pousou na foto pra você... Então, precisa ter uma assinatura aí, aliás, se você não tem a assinatura de alguém cedendo os direitos pra você, falando assim, tal pessoa aí, a Clara tem direito de usar as minhas fotos, as minhas imagens, então é perigoso isso daí, realmente você pode ter um problema. E o YouTube, vamos dizer assim, ele é bem chatinho. Com isso, eu lembro de uma vez na faculdade, cada ano a gente tinha os jogos universitários lá entre os cursos na faculdade, e era a turma de educação física que fazia, todos os anos. Então, toda turma que estava no terceiro ano, era o ano que ela tinha que fazer, organizar os jogos da faculdade entre os cursos. E eu lembro que teve um ano, eu acho que foi no quarto ano de faculdade... Que a gente ia participar, a gente não precisava organizar nada, a gente só ia participar. E aí eu resolvi que eu ia fazer um trailerzinho aí dos jogos e colocar no YouTube pro pessoal ver. Só que aí uma das minhas amigas, ela falou assim, nossa, tem uma música legal aí de tal banda, é muito massa aí pra você colocar no seu vídeo. Eu falei, opa, legal, pode mandar pra mim, vou colocar. E naquela época eu toda inocente, não entendia muito. Imagino, já tô até imaginando. Montei as fotinhas, tudo bonitinho, coloquei a música, upei no YouTube. Aí não passou muitos dias, o que aconteceu? O vídeo foi retirado do ar pelo YouTube, porque continha músicas que clamavam os direitos autorais. Eu falei, beleza, né? É, ficou sem o videozinho, porque o YouTube, ele meio que monitora isso, bem assim, assiduamente, vamos dizer assim. Eu coloquei também alguns vídeos no YouTube, e fiz questão de botar no disclaimer lá no finalzinho, que é uma obra de inspiração, sem qualquer vínculo financeiro, e que não poderia ser vendido, não sei o quê, nananã. Botei todos os atores que estavam aparecendo, a música, a banda e também a gravadora. Que algumas pessoas não sabem, mas você também tem que botar o nome da gravadora. Com certeza, né? Interessante. Que eles, na verdade, é que são os, entre aspas, os donos da música. Uhum. Então, é assim, é igual a editora, né? A editora está para o livro publicado, assim como a gravadora está para a música que foi lançada. E aí, assim, você não pode deixar de colocar também, isso aí é importante lembrar. É, porque se não é seu, você não pode gerar receita com aquilo. Uhum. Que você tá colocando na internet. Então, o negócio é o seguinte. Você não aperta aquele botãozinho lá de gerar receita com o vídeo. Porque isso pode dar um processo gigante nas suas costas. Seja se você estiver usando o YouTube, igual a gente tá comentando aqui. Ou o Vimeo, que é aquela outra plataforma também famosa de vídeos. Uhum. Tem aquela opçãozinha, sabe? De marcar para não gerar lucro com o vídeo. Então você aperta aquela opção lá de que você não quer gerar lucro nenhum com o vídeo. Porque senão, com certeza, o detentor dos direitos, ele vai ser notificado, igual eu já comentei da minha experiência passada aqui. Uhum. E mesmo você não apertando aquele botão, ele pode inserir anúncios que serão revertidos financeiramente para eles. Então o seu vídeo vai acabar tendo aqueles anunciozinhos chatos, né? E nem vai gerar receita para você. Você só ficou com a parte artística da coisa, realmente. A receita vai ir tudo pro artística cara. E de divulgação, né, do trailer. Né? Peraí. Uhum. É, sei lá. Assim, você tem a parte boa e é a divulgação. A divulgação, cara. Acho que a grande sacada mesmo desse fanfic trailer aí é divulgar. E com cuidadinho dá pra fazer um trabalho bacana. Bom, vocês sabiam que tem uma certa diferença entre teaser e trailer? O teaser, ele é exatamente como o nome diz, né? Em inglês, uma provocação. É rapidésimo, é um minuto no máximo, geralmente é menos. E o trailer não, o trailer ele vai contar basicamente como uma sinopse, com áudio, com vídeo, em 2 minutos, uma coisa mais longa, mais trabalhada. O Bruno também é cultura. Ah, claro que ele é, senão ele não seria o nosso convidado, ué. Vamos combinar? Muito chique. Mas, ó, deixa eu comentar um negócio aqui. Vocês sabiam? Não vão zoar com a minha cara, hein? Não, que imagina. Que eu descobri a diferença entre teaser e trailer só ano passado. Mentira. Sério? Uhum. Sério? Sim, sério. Não, ninguém tá rindo, não, de você, a gente só tá rindo. Sim, junto com você. Claro. Eu tava acompanhando um vídeo aí de uma galera que tava fazendo... na verdade, eles primeiro arrecadaram um fundo com o pessoal, o fandom deles lá, pra conseguir fazer esse filme. E então eu meio que acompanhei o processo desde o início. Então demorou um século lá pro pessoal lançar o teaser. Eu falei, mas que é esse teaser aí? Aí eu fui ver que era um negócio curtinho. Eu falei, ah, isso aí é teaser, mas é só isso que vão lançar mesmo? Aí depois de um tempo lançaram o trailer. É. Eu falei, ah, tá, agora tá explicado. Colocaram um negócio aí maior, mais decente. Eu falei, gente, eu sou meio... Não, mas olha só, tem gente que ainda não sabe essa diferença até hoje. Tem gente que tá descobrindo agora junto com o BetaCast. E tem gente que vai continuar sem saber e vai continuar inserindo vídeos de acordo com a música. Tipo, ainda está rolando a música, e aí, enquanto tem música, ele tá falando, contando a história da fanfic, e aí fica rolando aquelas fotinhos, aí roda a fotinho pra cá, aí desce a fotinho em cascata, aí... Mas não sei o quê. Uhum, enquanto tem música. Aí eu fico só imaginando. No outro dia eu vi um de 4 minutos, né? É complicado isso. Aí eu fiquei pensando assim. Deus me livre se colocasse em faróis caboclo. Aquela música que não acaba. Não acaba nunca. Imagina. Como é que é? O João de Santo Cristo, coitado, ia revirar no túmulo. Não, cara, mas tem gente que abusa mesmo, ó. Não façam isso, por favor, gente. Tem que ter moderação, né? É, porque senão acaba... O que era pra atrair e ser interessante acaba ficando enfadonho, sei lá, tediosos. Pessoa cansa de ver o bagulho e desiste. Não, eu falo assim, caraca, que troço chato, a fanfic deve ser mais chata ainda. Você falando isso aí, Clara, me lembrou de dar uma dica muito importante pro pessoal. É claro que não dá pra gente entrar em detalhes de segredos de edição, vamos dizer assim. Isso você procura aí um tutorial no YouTube aí pra aprender. Mas tem muita gente que erra quando faz esse tipo de coisa... Porque ele vê, por exemplo, um colega fazendo, de uma fanfic que ele tá lendo. E a pessoa fez esses milhões de erros aí que nós estamos comentando. Tá narrando a história enquanto tá aquela música na altura, que não dá pra escutar nada do que a pessoa tá falando. Ou a música não tem nada a ver com o tema do seu livro, por exemplo. O livro é de comédia, você coloca um drama lá pra tocar. Não tem cabimento. Aí bota a Adele. Aí a pessoa fala assim, ai, que legal, ele fez desse jeito, eu vou fazer também. E acaba fazendo e não se preocupa em procurar fontes seguras. Então eu gostaria de falar pra você que tá começando ou que nunca fez uma fanfic trailer, que existem realmente tutoriais muito bons na internet que você pode procurar. Aliás, você não pode procurar, você deve procurar. É uma regra. Você vai ficar afobado pra fazer a sua fanfic trailer. Mas, antes disso, segura um pouquinho o afobamento. E nem que você tiver que gastar uma semana, duas semanas, um mês ouvindo e vendo a playlist inteira do tutorial pra conhecer o programa que você tá usando e pra ter aquelas dicas de como deixar o seu trailer mais legal, faça isso. Porque vai valer a pena. Porque é muito melhor a gente se inspirar em quem entende da coisa do que quem, igual você, é um amador. Vamos dizer assim. É um iniciante. Um novato. É. Ok. Um alguém que não vai ter como pagar. Porque esses negócios são caros demais. Pra dedéu, gente. É um absurdo. É, eu já tentei ver, assim, e aí... uma pessoa amiga, porque era amiga, uhum, só me cobrou R$600. Por quantos minutos? Pra fazer um teaser de 59 segundos. 50 segundos. É carinho. Rapaz. Aí, tá bom. Não vai rolar. Não tem? Caraca. Eu não tenho. Eu tô começando agora, moço. Jesus. Resumindo, se você não tem grana, não tem cacife aí pra pagar o Bruno, vai ter que fazer na conta própria. Só uma estudadinha vai rolar. Cara, esse BetaCast foi muito legal. Foi lindo. Ai, também achei. Pra quem ainda tem dúvida ou quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, eu acho que cabe também acessar aqui nossos canais, perguntar sobre fanfic trailer. Claro, a gente vai compartilhar o que a gente tiver aqui, o que a gente souber, tudo pra deixar a sua fanfic mais atraente. É como eu disse anteriormente, vai estar aqui na descrição do nosso podcast alguns links do YouTube de alguns tutoriais que eu conheço, de aprender a mexer aí no Sony Vegas. E algumas outras coisas também, talvez, se eu conseguir achar, eu vou adicionar aí pra vocês, pra deixar o caminho de vocês Boa. Mais fácil, porque tem gente que tem preguiça até de procurar. Aí, corre, quer fazer um negócio. É? Não, mas também tem gente que não vai saber nem por onde começar. Isso eu acho bacana. É. Tendo um pontapé inicial. Uhum. Legal essa ideia, Ellen, de colocar o link dos tutoriais aí. É, o que me lembra que a gente também, depois, podemos fazer um betacast ensinando como faz roteiro. Isso é massa. Olha! Isso é muito show. Que tem muita gente com dificuldade. É, então. Principalmente aí pra fazer a sua sinopse para o seu fanfic trailer. Show de bola. Bom, então, pra quem aí não está acostumado ou está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast... Ou está ouvindo pelo iTunes ou por algum agregador de feed aí, não acessou o nosso Tumblr ainda, anota aí para você acessar o nosso Tumblr e mandar perguntas pra gente ou interage com a gente aí de alguma forma, a gente vai ficar muito feliz e conhecer também os outros podcasts que a gente já gravou. Então anota aí. ligabetacast.tumblr.com. Se você não sabe aí como que isso aí é como é que fala? Como que... Não é digitado. Se você não sabe como que isso é soletrado, a gente vai deixar na descrição também. Na descrição desse episódio. Mas é ligabetacast.tumblr.com. E também, para quem quiser mandar um e-mail pra gente, é betacast.ligadosbetas@gmail.com. Então, se você tem uma mensagem muito grande aí pra gente e não quer nos mandar pela ask do Tumblr, pode mandar pelo e-mail. betacast.ligadosbetas@gmail.com. E não esqueçam também de dar uma visitadinha no blog da Liga, que lá cada semana tem um artigo mais interessante que o outro. ligadosbetas.blogspot.com. Gente, valeu. Obrigada. Foi muito legal. Bruno, agradeço. Obrigada. Obrigada, Clara. Obrigada, Ellen. Ah, vamos dar tchau pro povo também, né? Tchau, pessoal. Estava nos ouvindo. Mais, gente. Tchau pra vocês. É um bom restante de semana. E fiquem ligados para a nossa próxima atração semana que vem. Como vocês sabem, a nossa audionovela do coração. Audionovela. Trazendo pra você todo o amor que tem pela língua portuguesa.